Aê, IML, o gueto, rapá. Satisfação, nego. Família IML 2012, é. Moleque, fala mesmo na pista, o papo é reto, pau no gato, bicho pega. Nem fé no de concreto, e quem não tem pecado, tira perto, esteja certo. Não adianta correr, basta ver que o fim já tá perto. A morte aí, os pobres querem buscar os malotes, bota vem aqui, mas também tromba mãe vi. No gori, uni, foi dado versus gori, arsenal categoria, tá no jogo, não pari. Não DV, nós que tá, nebrina do nectar. Chupregante do outro lado, já sabe como que tá. Dinati, predomi, brinquedo louco na cinta. Precinta, não se sinta, a noite só parece linda. Dia simpaticou, já causou, impactou. Pega PL, corte esquilo, picotanos, praticou. Sem disciplina, desmorona. Primo chega, some, mas não decepciona. Cresce, fortalece, goma. Veneno, trava, babitite, busca. Osso na boca dos outros, cerca tudo e mete. Nega, voz, buguete, desfaz, ó, virou noite. Os pontos pra Paraty, comprou, se garanti. Agora, família e briga, minha da cumprir. Crê que vai levantar, se arrancar, louco, apetite. Aqui tô, gueto intacto, é o Salvador. Chega, explode, não chorou. Quem sofreu, superou. E no razão de voo, sem respeito é bom, mas se foi de reciclo. Conexão norte-sul, tá redondo, não dá pé. Pro lengo é que cê quer, pede break da ré. É o crime, não o creme, sem maçã. Zé, é o que é, só quem é. Sempre seu chugambé, vagabundo tá azul. Só no mar de migué, paz, justiça, liberdade, dinheiro e mulher. Um salve atrás das grades, vai chegar, pode crer. Comédia sem perdão, bico seco, pois é. É o certo pelo certo, progresso, poder. Liga, zona sul, né, bola mais um. É o certo pelo certo, abafo, zum, zum, zum. Existi e vivi sobre vários testes. Muita fé, puxa, não esquece. Mamaca escreve, ei cuzão, é pra vocês ver, tô de pé. Ao contrário dos que querem meu B. Desisti de qual que é, pare e reflite. Sem história triste, procure sempre estar firme. Aí vem os beat, manda um freestyle de costume. A rapa curte na boa, é que consume. Cê é enquadrado pelo estrume, cê tem que andar azul. Eu sei tio, foda a tromba com esse school, né? Na pira vejo os pivete, sem catequese. Com uma sete, da escola esquece. Mesmo assim me revesti, batalhei dos arrombados dos polis. Desbaratinei, mas nem que a vaca puxa, vou deixar me abater. Pra esses bandos de pilantra, vai ver o meu proceder. E no rasante vou, sem respeito é